da comunidade. Tem que ter brindão, sangue bom. Ha, ha, ha. Franqueiro é nós, neguinho. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Em toda a comunidade, mano, tem que ter brindão pra permanecer humilde, longe de vacilação. Em toda a comunidade, mano, tem que respeitar. Chega bem, poder sair e depois poder voltar. Em toda a comunidade, mano, tem que ter brindão pra permanecer humilde, longe de vacilação. Em toda a comunidade, mano, tem que respeitar. Chega bem, poder sair e depois poder voltar. Tem que ser sujeito homem, respeitando o morador. Tem que fechar pelo certo, não pode formar caô. Disciplina no convívio é necessário pra viver. Isso mesmo que nós quer, daquele jeito, daquele pique.